de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. 102.3 no seu dial ou então online www.radios.com.br/melodiafm. Volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E para você que perdeu algum programa nosso passado, o endereço é www.acasadapedra.com.br. E nesse site você terá um link piscando, esperando você, questão de sensibilidade. Em lá clicando, você terá acesso à interatividade com todos os programas passados e com material extra sobre esses programas também. Não nos apague da memória, há de ser impune, há de E eu, Renato. Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Apenas uma ressalva: quando o nosso programa, por questões internas da programação, não for ao ar, então vocês têm a chance, aqueles que quiserem, de ouvir o programa do dia posteriormente no site, no endereço que já foi dado, www.acasadapedra.com.br, onde todos os programas aguardam vocês. E o que isto quer dizer? Que mesmo que o programa não vá ao ar, nós o gravaremos em estúdio para que posteriormente vocês possam ouvi-lo. E continuamos o nosso trajeto pelos caminhos da música clássica. E para aqueles que perderam o nosso programa de ontem, nós recomendamos que o ouçam posteriormente, porque foi o programa que introduziu a história mais fundamental, mais básica das origens da música clássica e deu mais ou menos a sua característica e apresentou a lógica do que nós teremos nesta semana também. Em todo caso, eu repito que o nosso foco nesta semana seriam os momentos iniciais formadores do que hoje se chama a música clássica, como ela é formalmente dividida. E os períodos que nós vamos abarcar nesta semana são o período antigo, que vai de 500 a 1400, no ano 500 ao ano 1400, e a Renascença, o período renascentista, do ano 1400 a 1600. E toda essa viagem é para que nós possamos ter um pouco mais de familiaridade, de entendermos as grandes fases da música e que, de certa forma, também influenciaram a nossa música, a música brasileira, devido ao fato de que, na época do descobrimento do Brasil, os portugueses trouxeram toda essa tradição e nós assimilamos, embora tenhamos mesclado com as influências várias que compuseram a cultura brasileira, tanto da África quanto aqui dos nativos e de outras fontes também de migração. Mas esta música clássica, que é típica da Europa, é o nosso foco nesta semana. E vamos nos lançar às águas do que nós estamos trazendo para vocês hoje. Thank you. que nós estamos trazendo para você são as cantigas de Alfonso el Sábio, espanhol, que viveu de 1221 a 1284, portanto, se insere nesse período da música antiga, dentre os vários períodos que compõem o que nós hoje chamamos de música clássica. E relembrando que é o nosso foco. Ontem vimos música renascentista e hoje estamos vendo música antiga, do período antigo. E que é o que nós vamos abarcar durante essa semana, que são os dois primeiros momentos das várias subdivisões que a música clássica apresenta. E o grupo que já tocou e que vai nos acompanhar é o Música Antigua, cujo diretor é o Eduardo Paniagua, e cujo trabalho é focado especificamente para esse tipo de manifestação musical, já pela sua própria formação, que segue o que se usava na época. São só homens e três cantores e cinco instrumentistas que tocam os vários instrumentos dos mais variados da época. A Espanha, devido a várias influências que eles tiveram dos mouros que lá influenciaram tanto a cultura local como os próprios judeus, ela apresenta uma diversidade musical muito grande e foi muito rica na produção nesta época de grandes obras e muito bonitas, como vocês vão conferir. Mas as cantigas compostas por Alfonso el Sábio incluem as cantigas de Santa Maria, que datam de 1221 a 1284 e foram escritas em quatro pergaminhos do século XIII, escritos no idioma galaico português, e elas se compõem, esses cânticos se compõem de 427 poemas que relatam milagres difundidos nessa época, com louvores à Virgem Maria. Ao mesmo tempo, essas músicas, esses cânticos, trazem informações sobre a vida cotidiana da Espanha, dessa mistura de culturas cristã, árabe e judia, que compuseram a formação e a cultura espanhola. E nesses conjuntos de cantiga encontram-se composições específicas para um acontecimento muito importante que até hoje continua, e nós já vimos reportagens na televisão. O Globo Repórter apresentou uma vez uma reportagem muito bonita sobre as peregrinações a Santiago de Compostela, que começam desde essa época tão remota, com seus peregrinos para pagar as suas promessas. E exatamente este é o foco da obra dos cânticos escolhidos. E por isso mesmo que todas as faixas relatam ou estão ligadas a fatos envolvendo exatamente os peregrinos a Santiago de Compostela. Essa primeira faixa que vocês ouviram, que é só instrumental, se chama Santa Maria de Lugo, e que é uma cidade de origem romana, situada na região da Galiza, na Espanha, e foi fundada no ano 25 a.C., e que está envolvida nesse roteiro. No momento, estava na época do caminho para Santiago, dos peregrinos e sua passagem. Já na segunda faixa que vocês vão ouvir, que é a El Romero de Santiago, se conta a história nessa faixa de um milagre acontecido com um romeiro. Então, essas canções todas, elas têm essa função de perpetuar e difundir esses acontecimentos religiosos e, de certa forma, promover a própria romaria, como se fosse uma forma até de fazer os primórdios da propaganda. Venha participar, porque aqui é possível que você consiga uma graça. É mais ou menos essa ideia que acompanha toda a obra. Santiago de verdade, pero desto fez maldade, que ant albergar foi con oyerse en bondade, se con el a casar. No negran cosas se sabe, con yo hizo dar a madre lo que o mundo toda de lloritar. Pois esto fez o camino en non se manifesto o mesquino e o demo muy festino se le foi mostrar mais branco que un armiño polotos ten ganar non é gran cosa se sabe con yo hizo dar a madre do que o mundo toda semellanza fillo de Santiago e disse Macar meu de ti despago a salvazón eu xa trago do que fuste errar porque non caías no lago do inferno sen dultar mas antes farás esto que te digo se sabor has de ser meu amigo talla o que tragues tigo que te foi deitar en poder do enemigo e vaite degolar. O Romeu que sen dúvida cuidaba que Santiago que lo demandaba, cuanto demandó tallaba, hoy lo fue tallar, lo que entonces degollaba, cuidando de no obrar. Seus compañeros con lo mortacharon, por nos yes a poner que o mataron. Foron se logo llegaron a alma tomar, demones que alevaron, muy tostes en tardar. No negan cosas de saber, con yo hizo pasaban ante una capela de San Pedro muy posta e vela, San James de Compostela, de la foi trabar, dicen. Ay, falsa alcabela, no podedes levar a alma do meu Romeo que fillastes, que por razón de mío engañastes, gran traición y pensastes. Se Deus mampar, pois falsamente ganastes, non vos pode durar. Responderon os demones louchanos, cuya est alma foi feitos vanos, porque somos ben certanos que non debe entrar ante Deus, pois con sas manos se foi despedentar. Santiago diz: a tanto fasamos, pois no se vos esta si resonamos, ao juízo vamos da que non apar, e o que julgar fasamos, logo sen alongar. No negan cosas de saber, bon yo hizo dar a madre toque o mundo toda de lloridar. Logante Santa María veneron, e rezonaron cuanto más poderon, de la tal yo hizo veron, que fosse tornar alma honda trouxeron por se depois salvar. No negan cousas de saber, con llorizo dar a madre no que o mundo toda de lloritar. Este llorizo rojo foi cumplido, e o Romeu morto foi resolvido. A próxima cantiga se chama Peligro en el Mar e narra como Santa Maria salva uma embarcação dos perigos do mar. Thank you. Maria de Vilasirga, e non se faça em dom afora, que peçamos de perdão, cá a saber tu de santa não nos há de falecer. Se teu filho perdón ao pecador, a nosos erros non cates por mercé, mas doerte que eras de nós, coitados, e vaya noso teu ben e a ta virginidade, porque so mundo mantén. Acórrenos, Señor Bona, pois poder asen de sen, que a sentino nos podemos desta coita defender. Pois que tú en Vilasirga aos cegos lume das, e resuscita los mortos pela virtude que has, acórrenos, Virgen Santa, que non cuidamos a cras chegar, mas tú esta coita nos podes toda toller. Apenas uma retificação, que eu havia dito que seriam três cantores, mas são dois cantores e uma cantora. Ela é Enar Álvares. Bom, A nossa próxima cantiga é Dona de Francia en la Sorga e conta a história de uma mulher francesa que, doente, foi curada pela Virgem. Santa que non cree os paganos, a ti ofrestes membros mancos que non teño sanos, que a todos os pecadores en ti esperanza vemos. E prometeu, Virgen Santa, que eu ata a igrexa de Vila Sirga de Grado va, que eu sana sella per ti desta mía gran coita que eu padezque sobella, que a nos vida e saúde todos de ti atendemos. Señor poderosa, Némbrate de mi mezquina, que a todos los pecadores coitados a ti acorremos. Señor mansa, Señor bona, de todos venes comprida, tú es corona dos santos e tú dos angios vida. Dame por la tabertude a este corpo guarida, que a muita china o podes facer como nos creemos. Pues que ahora son feita, o festa moi escoitada, loca, virgente, ciosa, os pecadores morada, eu lle saúde en seu corpo, e foi sana e cobrada, de cuantos membros había, mas dos pecados dicemos. Gran confianza na madre, essa cantiga que vem agora, que é El Ciego de Alemanha, é, na verdade, o relato de um milagre com um teor propagandístico declarado e com a ideia de atrair peregrinos. A história conta que um rico mercador da Alemanha se arruinou devido a uma grave enfermidade que paralisou seus pés e mãos. Durante a viagem peregrinação para Compostela, ele fica cego ainda. E então, aos prantos, ele para o seu trajeto. A Virgem, ouvindo seus lamentos, o seu choro, acaba curando-o. E ele volta a seu país. E retornando às suas atividades, fica rico novamente e aí passa a fazer doações à Virgem. Señor que ampara cavo nombrado, ove rico sovejo, è muy temparentado. Mas d'una enfermedade foi a tan mal parado, perché fico togeito d'ambos e dos los lados. Semanos de todo hoy concreto, he deseo haber tanto y he justo este feito, así que fico pobre con grandes cuidados. Gente de esa tierra a Santiago iría, e que con el esfoce mercedes pidía, él es de este rogo, fueron muy embargados. Razonan de ser, se os pilares contados, la Señor que la grande enfermedad, e arda otra parte, a esa gran pobridad, pero porque habían de le gran piadade, en no le vare en sigo, fueron de acordados. Santiago, las jornadas pillaban, que a muy grandes penas a la corel llegaban, mas no quis que guarice Deus por los seus pecados. Razonan de ser, seus milagres contados, la Señor que Santiago, con él se tornaron, e cuando en carro fueron, Arcego acharon, e de hoy deixaren, todos se acordaron. Mas ata Vila Sirga, con él fueron llegados. Levaren sol non foron usado, porque yes non morrese, e así o mesquino ficou desamparado, e el seu camino se foron mas a madre, toque da agua e vino pesou del merce, e oio seus brados, que el muy grandes daba, chamando gloriosa, llorando muy fuerte. Masa muy preciosa, oyu esa no, come muy poderosa, porque cuantos hieran fueron maravillados. Razonan de ser, seus milagres contados, la Señor te amara a vos desesperados. Después a pocos días, hoy se verás a terra, por prazer da que nunca sa merce encerra. E pois alá foi logo, non fez como querera, mas contou o milagre, da porque perdonado. Cristo, cuyos son los perdones, este que fez logo, pilló muy buenos dones, e pois a vila sirga, os deu en ofrezones, a virgen que nunca falleza os cuidados. E a oitava e última das cantigas apresentadas pelo conjunto Música Antigua neste CD que eu estou trazendo para vocês, El Bordón de Hierro, que é o cajado de ferro, o bastão de ferro. Um bom homem francês de Toulouse, confessando seus pecados, teve como penitência ir em peregrinação a Santiago de Compostela carregando um bordão de ferro de 11 quilos de peso. E, cumprindo a sua penitência, ao entrar em uma igreja no caminho, em uma das paradas, pede perdão a Santa Maria por seus pecados e o bordão, então, milagrosamente, se parte em dois perante o altar da Virgem. Thank you. pesado, recebe o em penedenza, que fosse logo guisado. Ora irá Santiago, calle mandou seu abade. Tanto altar de sangre, e no fosse en poridad. Degrada Santa María, vencerte criadade, a vos que deseos pecados, y a pede con humildad, que fez globo mandamento, de seu abade sem falar. Virgen María, Madre do Rei Poderoso, e a Igreja é sua, e de redor a herdade. Por ganas a caridade, degradas. fate a vossa muy gran mercé, e non a mia desmesura, grande, sovella e fera, que me fez facer loucura de un querer o bordón vosso levar. Mas vos, virgen pura, vaya a mia bondade vossa, e esto me perdonade. Nós tivemos que relatar o teor de cada uma das cantigas para que vocês possam sentir, não só em termos melódicos, mas também qual é o dado humano, cultural, que compunha toda essa manifestação dessa época. Portanto, esperamos que você tenha gostado. Sem dúvida, é um aprendizado de um universo muito novo, além da questão da melodia. Mas dá para perceber também nessa melodia alguma relação, isso fica como uma pergunta no ar, com a nossa música do interior, principalmente do interior aqui de Minas? Fica a questão no ar. Perfeito? Um abraço para vocês, terminando o programa, Renato Avolieri Filho se despedindo. Amanhã continuamos a nossa viagem.